O nome da emoção chegou. Grava aí bem, tá? Grava bem o nome dele. DJ Gordinho da BF. Prepare o seu coração que o bagulho vai endoidar. Pau na buceta, trepa, trepa. É piru na xereca, piru na xereca, piru na xereca. É piru na xereca, é piru na xereca, é piru na xereca. Pau na buceta, trepa, trepa. É piru na xereca, é piru na xereca, é piru na xereca. Pau na buceta, trepa, trepa. Novinha, sentiu o impacto da força desse grave. Ei, se prepara que agora é Pique Bomberman, ó. Aqui é Pique Bomberman, mas só joga no nível hard. Pique, Pique Bomberman, mas só joga no nível hard. Vou explodir, tá checa com vontade. Novinha, só catucadão novinha, toma, só catucadão novinha, toma, só catucadão novinha, toma. O nome da emoção chegou. Grava aí bem, tá? Grava bem o nome dele. DJ Gordinho da BF. Prepare o seu coração que o bagulho vai endoidar.